Eu estou aqui por um motivo muito especial e é uma grande honra para mim apresentar esse artista que já é um grande compositor, canta lindamente e agora faz a sua primeira apresentação, a sua primeira aparição aqui no DVD do Amado Batista. Eu estou falando do Rick Batista, filho do Amado e um grande talento que está surgindo agora na música brasileira. Ele já é autor da música de trabalho desse DVD, da primeira música de trabalho, do Golpe Fatal, e agora ele interpreta a sua música Da Porta Pra Fora. Rick, meu xará, muita sorte para você, você é muito talentoso, eu desejo que você tenha muitos anos de carreira e que encante o Brasil. Um grande abraço, com vocês, Rick Batista.